Espírito de Deus, ensina-nos a te exaltar e a te adorar. Desce uma unção nova neste lugar, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, pais, a nós, a sua igreja, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. E é por Jesus que estamos aqui, porque conhecemos a sua voz e cremos na mensagem da cruz que nos revela dia após dia a graça do nosso Deus. Nós que não éramos povo, agora por Cristo fomos eleitos nação santa, fomos eleitos povo escolhido por Deus para o louvor da sua glória. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. Aleluia, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor, porque o véu se rasgou e a condenação que nos separava de ti, o Senhor derrotou na cruz do Calvário. Nós te amamos, ó Pai. Te amamos porque primeiro fomos amados pelo Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos, te adoramos. Por aquilo que tu és, Jesus. E tu, Senhor.